noite princesa. Funk na noite, meu bem, eu admiro também. A festa é aqui, se liga, vem que tem. Os passos é coringa, só louco na pista. Chalada importado, estive as meninas. Nevando na night, adrenalina é pura. Garota verão, menina loucura. Manda um beijo pra mim, cola no camarim. Pra trocar é comigo, do começo ao fim. Os bancos é de couro, carreta importada. Xenon no painel, direção é hidráulica. Que não cola o fel, o gosto é de mel. Degusta pra ver, tu vai tá lá no céu. Vem pra noite, princesa, jogue na night, enlouqueça. Não se iluda com falsas promessas de quem só promete e não faz que aconteça. Duas da madruga, quem curte tá aqui. A cena é essa, curtição no bolim. É rap, é raga, batida que embala. Coração dispara, a trinca que trava. Tá tudo docinho, traga os papelzinhos. Relaxa a mente, bola e fumo fininho. Bola logo que nessa fita eu me empolgo. Ela falou que vai colar no baile de novo. Seminua, sempre branca como a neve. Namora ruim, tudo mais que ela lhe serve. Banho de lua em plena madrugada. Quando ela chega no baile é pra tecar fogo. Sei que atua fora da quebrada. Se é profissão perigo, tamo junto no jogo. Se é profissão perigo, tamo junto no jogo. Se é profissão perigo, tamo junto, junto. Vem pra noite, princesa, jogue na night, enlouqueça. Não se iluda com falsas promessas de quem só promete e não faz que aconteça. Olha só, elas querem o L.O. A 120 na avenida, na carreira do pó. Acelera o coração, adrenalina 99. Uma dose, duas, três, quatro, vai, repete o braço. Instigada, elas dançam sensual e atraente. Rebola e solta o charme maliciosamente. Já colou na VIP, depois das zero na madruga. A fita é no M, chega e fica toda nua. Espumada de champanhe, ela quer sentir prazer. O que nós tem, elas quer, o que elas quer, nós quer ter. A malícia exalando na mente da mulherada. Tô tricado com seu cheiro, seu jeitinho de safada. Estilo medusa, petrifica coração de vagabundo. Ela gosta de causar, chama atenção de todo mundo. Eu sei o que ela quer, tenho muito pra te dar. Se a noite é uma criança, então vem, vamos brincar. A missão de hoje é realizar os seus desejos. Entre quatro paredes, leite e moça desse jeito. Temperatura aumenta, mais uma dose de tesão. A noite promete mil e uma posição. Vem, vem, vem. De bandeja, todo meu amor e o calor pede uma cerveja. Quer beijar então beija, pra sentir o sabor quando só se for onde quer que esteja. Você é realeza, e se realiza dançando em cima da mesa. Ao som do time de padrão, e mista preguiça, eu cheguei à conclusão que ela tá de malícia, já fiz a perícia, tá querendo cariciar e se deliciar. Ela tá de malícia, já fiz a perícia, tá querendo cariciar e se deliciar. Ela tá de malícia. Já fiz a perícia, tá querendo caricia e se delicia. Ela tá de malícia, já fiz a perícia, tá querendo caricia e se delicia. Ah, ah, ah, ah, ah. E se delicia.